Leona Salles. Toda noite nos meus sonhos você vem me ver. Todo dia, toda hora, não consigo te esquecer. Eu sei que a minha vida só me traz recordação. Distante de você, amor, eu canto esta canção. Não tente me esquecer, só eu e você nesta paixão. Não tente me esquecer, só eu e você no só coração. Amor da minha vida, só sei amar você. Não há outra saída, amor, pra mim só tem você. Não tente me esquecer, só eu e você nesta paixão. Não tente me esquecer, só eu e você no só coração. Você, não há outra saída, amor, pra mim só tem você. Não tente me esquecer, só eu e você nesta paixão. Não tente me esquecer, só eu e você no só coração. Não tente me esquecer, só eu e você nesta paixão. Não tente me esquecer, só eu e você no só coração.